Música de peso. Em grande com os Mão Morta, a banda de Braga que comemora este ano 25 anos de carreira com a reedição dos seus 4 primeiros discos, a saber Ode e Rainha do Rock and Crawl, Mão Morta, Corações Felpudos e Mutantes S21. O novo álbum vai sair em abril, chama-se Pesadelos de Peluche e o primeiro avanço é este que acabámos de ouvir, Novelos de Paixão. Um disco diferente, já segundo as palavras de Adolfo Luxúria Canibal, mais direto à música, músicas mais curtas, mas com uma componente lírica sempre muito forte, como já vem sendo hábito. Quem também tem álbum novo para este ano de 2010 e mudando radicalmente de país e de estilo musical são os Borknagar, a banda de black metal progressivo, acaba de lançar o Universal, é um excelente registro na onda do black metal progressivo a que a banda já nos habituou. Worldwide é o avanço que vamos poder escutar neste Música de Peso, de regresso de resto às emissões regulares. We'll be right back. À sua veia mais progressiva neste Universal, um excelente, excelente álbum, um excelente regresso depois de Origin, editado já em 2006. A banda muito bem liderada por Wintersorg, ou também conhecido como Andreas Edlund, que tem aqui um trabalho absolutamente fantástico a nível vocal. É um álbum que vale mesmo, mesmo muito a pena ouvir, este regresso dos Borknagar. Já de seguida, vamos ficar com os portugueses Morte Incandescente, a banda de Noturnos Horrendos, líder de bandas como os Corpus Christi ou Storm Legion, estão de volta. Novo álbum relembrando um túmulo esquecido. Vamos ficar com o primeiro avanço para este excelente registro de Necro Rock and Roll, Necromaníaco. Yeah! É sem dúvida um dos registros a ter em conta para este ano de 2010, relembrando um túmulo esquecido, novo álbum dos Morte Incandescente. Quem também tem um novo álbum para este ano são os japoneses Saig, eles que acabam de lançar Scenes from Hell, sucede-se a Hangman's Hymn, álbum lançado em 2007. Estão em grande os Zig, este é um excelente, excelente álbum. Mais uma vez, na senda daquilo que os Zig já nos tinham habituado, um avant-garde bastante sinfónico, bastante black metal também. É um álbum que vale mesmo a pena ouvir, tem que ser mesmo ouvido com atenção. E apesar de eventualmente demorar algum tempo a ser dissecado, vai valer a pena no final, acreditem. The Red Funeral é avanço então para este fantástico Scenes from Hell, novo álbum do Psy. belíssimo avanço para este Sins from Hell, o álbum dos Saig, banda que vem do Japão. Excelente este álbum. Eu sou um fã incondicional dos Saig também, tenho que admitir, por isso esta bajulação, chamemos-lhe assim, à banda. Mas é um excelente álbum de resto, é mais um grande álbum muito bem conseguido pelos Saig. De seguida, viagem até 2008 para recordar duas bandas americanas. Uma delas são uma banda de drum and bass, podemos chamar assim, porque têm uma bateria e um baixo. São os Orphan. Tocam sludge, bastante simples. Fazem lembrar bandas como os Death From Above, 1979, mas com um bocado mais de peso. E temos também os Black Anvil, banda de thrash black metal. Penso que será a melhor maneira de os classificar, uma mistura entre thrash e black metal. O seu álbum de estreia chama-se Time Insults the Mind, saiu também em 2008. O álbum já agora dos Orphan também saiu em 2008 e chama-se Aborted by Birth. Alcoholica é o tema dos Orphan, Release the Kraken é o tema dos Black Anvil, para ouvir já a seguir aqui no Música de Peso. De regresso então às emissões regulares aqui em www.radiozero.pt, todos os domingos, todos os sábados, aliás, ou todos os domingos. Bom, bela questão. Vou voltar já de seguida com o horário das músicas do programa, aliás, aqui em www.radiozero.pt. Aliás, todos os domingos, sem dúvidas agora, todos os domingos, das 7 da tarde às 8 da noite, em www.radiozero.pt. puderam ouvir os Orphan com uma música bastante simples e relativamente despretensiosa, apenas um baixo e uma bateria. Por outro lado, dos Anvil podem esperar o maior peso do mundo e riffs completamente viciantes, como este riff final deste tema. Release the Kraken é, sem dúvida, um disco a ter em conta. Eles que se preparam, de resto, para lançar um novo álbum previsto para este ano. Para já, o nome avançado é Triumvirate. Vamos esperar que estes nova-iorquinos lancem o seu disco em breve. Quem está também de volta com algum sludge diretamente do inferno são os High on Fire. A banda de Matt Pike acaba de lançar Snakes for the Divine, um álbum bastante heavy metal, se calhar em relação àquilo que estão habituados de álbuns como Death is This Communion ou Blessed Black Wings, com muitas influências de heavy metal e com as influências já habituais dos Motörhead cada vez mais salientes. Bastard Samurai é o tema com que vamos ficar dos High on Fire aqui no Música de Peso. We'll be right back. Yeah. uma triple threat de grande qualidade aqui no Música de Peso. Tivemos o Stone Circle, uma banda norte-americana que lançou em janeiro deste ano o seu disco de estreia Myth, uma banda de death metal progressivo com bastante groove, e agora, depois do Stone Circle, a nova aventura musical de Thomas Gabriel Fisher, também conhecido como Tom G. Warrior, fundador de bandas como o Hellhammer ou então o Celtic Frost, talvez o seu projeto mais conhecido. Ele que, depois do fim anunciado do Celtic Frost, em 2006, depois de terem lançado Monotheist, um excelente álbum, desde já, juntou-se a Norman Lockhart dos Fear My Thoughts, na Santura dos Dark Fortress e a Vangia Slash para o baixo, e para formar estes arrasadores de Triptychon. É Paristera Diamonds, é o álbum de estreia, acabou de sair, mesmo agora em março. É um excelente, excelente álbum de Doom Black Metal, uma espécie de Celtic Frost mais pesados, mais à vanguarda também. É um excelente álbum, ponham-lhe as mãos em cima, mal puderem. Este Paristera Diamonds vai ser um daqueles com entrada direta, obviamente, para a lista de melhores do ano. Também com um disco novo para este ano de 2010 estão os Dillinger Escape Plan. Eles que, depois de Eyrie Works e depois de terminarem também o seu contrato pela Relapse, lançam este Option Paralysis, depois do primeiro avanço disponível pela banda, Farewell Mona Lisa, que deixava adivinhar um novo caminho para a banda. Depois de ouvir este Option Paralysis, percebemos que é verdade que há um novo caminho a seguir, mas que mesmo assim a banda continua com o mesmo peso de sempre, a mesma vontade de fazer música absolutamente destrutiva e muito inteligente, acima de tudo, muito bem tocada. Vamos ficar com Gold Teeth on a Bum, é avanço para este Option Paralyzed, segundo o álbum dos Dillinger Escape Plan. Yeah. foi o Sinestesia desta semana, de regresso de resto às emissões regulares aqui na Rádio Zero, em www.radiozero.pt. E já sabem, o meu horário é sempre o mesmo, em www.radiozero.pt, todos os domingos das 19 às 20 da tarde. Podem escrever para musicadepeso@gmail.com, já sabem o nosso e-mail também. De resto, na próxima semana podem esperar um excelente programa. De resto, a banda em destaque vai ser a banda que entra já de seguida, nem despedida. Vão ser a banda em destaque. Vou deixar para vocês adivinharem quem são os senhores que se seguem. Portanto, não percam, vai valer a pena, com muito mais novidades para este excelente ano de 2010. Agora começou e já temos tanta coisa nova. Até para a semana, fiquem bem, com muita música.